a cada passo. Sei que não é fácil conviver comigo. Sempre não corre buscando o din. Noite não dorme enquanto não vim. Mais uma dose, o dia não acaba se depender de mim. Seguro minhas broncas, tenho minhas contas pra pagar. Mas deixa tudo pronto que eu tô indo te buscar. Me desculpa, eu me desfico. Bico disso nunca, quando tá de bico. Sigo na minha luta, sabendo o motivo. Tudo que eu preciso, faz o impossível. Bota a vida lata, mente conturbada, sai de prata. Eu já tô deixando uma vida de malandro, ando pelos cantos. Sempre me levanto como tem que ser. Sei que é difícil, muito compromisso, mas eu volto pra te ver. Ela reclama que eu não tenho tempo pra nada. Que essa vida louca me atrasa. Te trago flores roubadas que eu peguei do lado da sua casa. Ela reclama que eu não tenho tempo pra nada. Que essa vida louca me atrasa. Te trago flores roubadas que eu peguei do lado da sua casa. A vista da sacada do hotel traz sua imagem na memória, nossa história resumida no papel. Eu te transformei em música, minha musa obrigatória. Mas eu tenho que ir agora, então tenta dormir, não chora. Faz sua oração e descansa que amanhã nós comemora. A cena se repete, ouve a pedra na janela e desce. Nós dois juntos não tem bad. Pode deixar que hoje eu pago a conta da janta com o din que eu fiz com o nosso rap. Minha vida é correria, aeroporto, estrada, camarim. Mas sempre sonhei com isso, então que bom que seja assim. Planto rosas no jardim, às vezes cuido delas, às vezes elas que cuidam de mim. Ela reclama que eu não tenho tempo pra nada. Que essa vida louca me atrasa. Te trago flores roubadas.